Bem, ficou muito feliz por ver que foi possível nesta tarde reunir aqui um conjunto de jovens, um conjunto de pessoas que são pessoas muito qualificadas. E como sabemos, quando isso é que diferencia as terras, diferencia os concelhos, é que os capacita. E eu, pelo meu lado, devo dizer que fiquei encantado por ter chegado aqui e ver três mesas onde estava esse punhado de gente de grande qualidade e que estava a pensar em coisas mobilizada em termos coletivos, pelo município, pela associação, pela plataforma. Devo dizer que fiquei, o termo exato é, fiquei muito feliz. Gostaria de ver algumas destas ideias brevemente concretizadas no concelho. Eu acho que isso é muito possível, porque, bom, além de mais, acho que com tudo o que vivemos nos dias de hoje, nós sabemos o que é que se quer dizer, eu acho que nós vamos assistir a um certo regresso a zonas como estas, a regiões de baixa densidade, como às vezes se chama, e estou convencido que vai haver, evidentemente vai haver muitas ideias que não surtem efeito, mas haverá outras que inevitavelmente nos irão surpreender. Por uma razão muito simples, é que aquilo que é conhecido em matéria de economia, de criação de emprego, já sabemos que em muitos aspectos está esgotado e às vezes pode-se inventar. Eu acredito que regiões de menor densidade, regiões de interior, regiões de pequenas cidades, vão voltar a ter um lugar na economia, na sociedade, que se calhar no apogeu da crise a gente não lhes imaginava. Isso vai ser muito diferente do que aconteceu, porque há 30 anos aconteceu isso no país. Quando tivemos uma grande crise económica, nós vimos que o país se descentralizou. E eu acho que vai haver uma nova descentralização, agora falo de uma descentralização real, não propriamente administrativa, e estas ideias vão contar. O turismo, os produtos regionais, as renováveis poderão ser o caminho certo nesta altura aqui? Pode, com certeza. O turismo às vezes aparece como uma panaceia que serve para resolver tudo. Não será essa panaceia, mas é com certeza algo que todas as terras, todos os locais, todas as regiões podem usar. Mas a questão da energia e dos produtos, e designadamente a fileira alimentar, que aliás foi aqui muito bem estudada numa destas mesas, parece-me que é importante discutir.